Salve, gente. Eu sou o Gosma. Estamos começando mais um Gosma MP3. Eu sou mestrando em antropologia na UFPE e também participo do podcast Antropológicas, disponível nas maiores plataformas do ramo. E todo domingo, às 10, estou aqui no Gosma MP3. Excepcionalmente, não fomos para o ar nesse domingo. Inclusive, estou gravando o programa no domingo, porque tivemos alguns problemas técnicos na rádio e ela teve que sair temporariamente do ar. Eu tenho certeza que Fernando, Priscila, Gustavo estão aí na correria para resolver esse problema. E em breve estaremos de volta. Como vocês devem estar percebendo, os sons ambiente descontrolados dessa gravação, eu vou adiantar que gravamos de forma muito simplória e minha rua é bastante animada. Apesar da chuva que vem caindo no Recife, a minha rua, pelo menos, continua viva e barulhenta. Vamos começar a faixa musical. No próximo bloco, teremos as manchetes da semana. Sim, vamos adiantar primeiro a pauta geral do programa. Hoje temos manchetes da semana, as indicações do Gosma, entrevista com o queridíssimo Davi, um twitteiro frenético. Vocês podem encontrá-lo no arroba DaviJC13. Lá ele fala de cinema, fala de televisão. Mas a entrevista dele aqui no Gosma MP3 será sobre o Esporte Clube do Recife. Vamos de música. Próximo bloco, manchete da semana. Da razão, eu não não consigo viver sem o teu amor. Meu corpo sente a falta do teu calor. Eu já não posso viver desse jeito. Procure entender. Não consigo viver sem o teu amor. Meu corpo sente a falta do teu calor. Eu já não posso viver desse jeito. Procure entender. Não consigo viver sem o teu amor. Meu corpo sente a falta do teu calor. Eu já não posso viver desse jeito. Procure entender. Eu não consigo viver sem o teu amor. Meu corpo sente a falta do teu calor. Eu já não posso viver desse jeito. Procure entender. Eu não consigo viver sem o teu amor. Meu corpo sente a falta do teu calor. Eu já não posso viver desse jeito. Procure entender. Nossa banda, a sua banda do brejo. Queria agora te ter bem junto a mim, os meus sonhos poder falar, mas não te sinto aqui, a não ser se vou suportar. Um galho seco que não florescerá, um arco-íris no céu sem cor. Eu sinto a vida assim, sem teu amor pra poder partilhar. Tua presença estará, nos meus sonhos vou poder te encontrar. O teu corpo sentir, colado ao meu, poder dizer eu te amo e não vou suportar a tua ausência ao acordar. O teu cheiro estará presente sempre em mim. Mais um dia então começará, e dos meus sonhos vou despertar. E abro os olhos assim, na esperança de estar junto a mim. Mas teu adeus sempre estará na minha vida em todo lugar. E teu calor em mim estará, e o tempo não apagará. Tua presença estará, nos meus sonhos vou poder te colado ao meu, poder dizer eu te amo e não vou suportar a tua ausência ao acordar. O teu cheiro estará presente sempre em mim. Você está curtindo as melhores do brega com ele, Luciano Silva, DJ. Suportar a tua ausência ao acordar. O teu cheiro estará presente sempre em mim, porque tua presença estará. Nos meus sonhos vou poder te encontrar. O teu corpo sentir colado sempre em mim. Desde que você partiu, não vejo razão pra sorrir. Vivo esperando, esperando por ti. Tua presença estará, nos meus sonhos vou poder te encontrar. O teu corpo sentir colado sempre em mim. faz reviver. Vem gritar que amo você. E a plenitude é o nosso amor, que explode em nossos corações. Isso me faz reviver. E gritar que amo você. E a plenitude. Opa, estamos de volta. Rapaz, se você puder ajudar a Rádio Comunitária Aconchego, vamos lá. Tivemos um problema agora no domingo e tivemos que sair momentaneamente do ar. Se você puder nos ajudar para que esse tipo de problema ocorra menos e as soluções venham mais rápidas, por favor, vá no radioaconchego.milharal.org e apoie a comunicação livre e popular. O som ambiente agora é um hino que não é o meu tipo de música preferida. Hino, eu falo hino de louvor. Está evidente isso. Só que o meu vizinho da rua é o que menos escuta música. Então, quando domingo ele coloca um hinozinho dele, para mim, tudo bem. E essa semana tivemos uma discussão acalorada no Supremo Tribunal Federal, uma discussão relativa ao direito dos estados e municípios proibirem a realização de cultos durante a pandemia. Isso deu uma repercussão muito grande, porque o governo federal se utilizou dessa medida necessária de controle para a diminuição do número de mortes causadas pela Covid-19, que vai chegar provavelmente aos 500 mil corpos, e politizou a questão de uma maneira bizarra, criou uma argumentação baseada numa suposta discriminação da religião cristã pelos estados e municípios. Vocês percebem o tamanho do absurdo? No Brasil não há discriminação contra cristãos. Há discriminação contra quem não é cristão. E além disso, que religião é essa que no momento de dor, de morte, pretende garantir seus privilégios e não salvar vidas? Felizmente, o Supremo foi contra o governo. Se vocês tiverem estômago para acompanhar trechos do discurso do advogado-geral da União, André Mendonça, ex-ministro da Justiça, e do ministro Cássio, que foi recentemente nomeado pelo presidente, você vai se deparar com uma superficialidade muito grande e um discurso basicamente fundamentalista, baseado em teorias da conspiração. Toda semana, todo dia, a cada minuto, a cada segundo, esse governo dá indicações de que precisa ser removido. A gente, como população descontente, temos nossos limites para fazer isso acontecer, especialmente nas circunstâncias da pandemia. Mas o Legislativo, o Supremo, os governadores precisam estar articulados e pôr um ponto final nessa triste parte da nossa história. Começamos as manchetes da semana. Vamos trabalhar com um exemplo. Meu vizinho está ouvindo hino de louvor, ouvindo alto. Seria justo ter uma lei que proibisse música alta, desde que não fosse gospel? Logicamente não. Mas há quem possa defender isso. Inclusive quem está tocando é o cantor Lázaro, que tem uma das vozes mais conhecidas no Brasil por conta dos jingles políticos baseados na canção mais famosa dele. Vale lembrar que Lázaro foi mais uma vítima fatal da Covid-19. Foda desse som é que vai denunciar todos os meus cortes, mas como a massa ouvinte do Gosma MP3 não liga para esses detalhes, tá tudo bem. Esse quadro Manchetes da Semana é um pouco delicado nessa conjuntura, porque para ter uma notícia boa é difícil. Eu catei uma essa semana que Walter de Afogados se vacinou. Isso me deixou muito feliz, porque eu admiro muito o trabalho dele. Inclusive, a gente vai abrir a próxima faixa musical com a canção chamada Ilumina, de Walter de Afogados, que é sensacional. A outra manchete da semana, mais uma manchete da semana, é que em Ouricuri, nos estúdios da Rádio Jornal de lá, 4 homens invadiram durante a transmissão para intimidar o radialista Júnior Albuquerque, que tinha relacionado o presidente à caracterização de um genocida. Esses sujeitos ficaram absolutamente revoltados com a contundência desse fato e ameaçaram fisicamente o radialista. O Gosma MP3 é gravado no estúdio Cara de Rato e temos uma segurança pesada aqui. Então, de antemão, eu quero desencorajar qualquer gado que possa vir aqui me intimidar. Porque nesse programa prezamos, sobretudo, a vida. E também quero deixar minha solidariedade ao radialista Júnior Albuquerque, que foi cerceado no seu direito à liberdade de expressão. Mas não vou deixar de dar o meu puxão de orelha no sistema Jornal do Comércio, esse oligopólio da comunicação em Pernambuco. Um meio de comunicação extremamente influente que se utilizou dessa influência para promover movimentos bolsonaristas. Deu espaço para monarquista, entrou de cabeça na onda do antipetismo. Se vocês acompanham os comentários políticos das pessoas que trabalham lá, que não são especialistas do tema, mas comentadores, vai escutar, por exemplo, que a suspensão do processo de Lula foi mero tecnicismo. Vai escutar, por exemplo, que a Lava Jato foi boa para o país porque recuperou bilhões de dólares roubados da Petrobras. Mas eles não vão considerar que por conta dessa operação a gente parou parte relevante da economia nacional e jogou milhões de brasileiros na triste condição do desemprego sem perspectiva de alteração. Além do mais, sabotou de tal forma a vida política, estou me referindo a Lava Jato, que enquanto povo conseguimos a proeza de colocar um total inapto para comandar os destinos do país. Então vai a nossa solidariedade ao radialista Júnior Albuquerque e vai o nosso puxão de orelha na mídia que o emprega. Chega de manchetes da semana. Por hoje é só. Vamos de música. Vamos dar uma despressurizada. Opa, opa, opa. Falta. Eu preciso falar disso. Nessa semana, aprovaram no Congresso a compra privada de vacinas contra a Covid. E esse é um tipo de coisa que não pode acontecer agora. A aplicação das vacinas não pode seguir nenhuma outra orientação que seja um interesse público. Gente, estamos passando pela pior peste das nossas vidas. Pessoas não podem se usar da grana que tem para furar a fila da vacina. E a nossa candidata, a prefeita, digo nossa porque grande parte do meu entorno de amizades votou nessa pessoa, que é a Marília Reis. No momento de suma importância para se posicionar, ela preferiu se abster desse tema. Então, no mínimo, ela tem alguma dúvida sobre isso, e eu quero que os apoiadores desse quadro político possam questioná-la nesse momento qual é o motivo dela não se posicionar em defesa do SUS, em defesa dos grupos mais vulneráveis que estão precisando da vacina, que são os grupos de risco, em defesa da coisa pública. E a manchete da semana, na verdade, nem é essa. São manchetes da semana. Se você colocar no mecanismo de busca prisão e vacina, são muitos casos de gente vendendo clandestinamente a vacina na porta de supermercado, por aplicativo. Veja o nível de banalização, o quanto está acontecendo desvio, o quanto está acontecendo roubo. Então, o legislativo poderia estar discutindo leis mais duras para punir quem está fazendo isso. E, na verdade, eu não sei qual seria a posição de Marília Reis. Agora sim, vamos de música. E no próximo bloco, entrevista com Davi JC, manchete da semana: Milton Bivar reeleito presidente do esporte. Cantou com a beleza. 2 de fevereiro é dia de Emanjá. Levo-te oferendas para lhe ofertar. E sem idolatria, Olodum seguirá. É como dizia Caim, e sem que nenhum homem cantando vai cantar. Minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Sei que o mar da história é agitado e o Olodum a onda que virá. Em forma de dilúvio vem me despertar, amor. Em forma de dilúvio vem exterminar com sequelas racistas e trazendo ideais de amor e paz. Com sequelas racistas e trazendo Ipanema e Guarujá. Cantando quase entro em óleo no meu busto. Estamos de volta com o Gosma MP3, geralmente domingo de manhã que ele vai pro ar, tivemos uns problemas e ele deve ir na segunda. A certeza que eu tenho é que ele não se perde e vai estar lá no portal da Rádio Aconchego, permanentemente, 24 horas por dia, até que a vida nos separe. Estava pensando aqui, essa prática de escutar música ligando o celular no Bluetooth, aí você coloca o YouTube para rodar, com propaganda que só a porra entre as músicas, aí alguém liga para você, a música para, alguém manda um WhatsApp para você, o celular apita. Minha gente, vamos ter mais decoro com o ouvido do próximo. Chegou o momento mais aguardado desse programa, que é a entrevista com o queridíssimo, o maravilhoso Davi, companheiro de Ilha do Retiro. Conheci através de Anax, que é outro cabra bom. E Davi sempre simpático, sempre perspicaz, um rubro-negro de primeira. Logo que eu o convidei, ele aceitou prontamente. Muito bom, maravilhoso. Fico feliz em saber que existem pessoas como Davi no mundo. Vamos para a entrevista. Vale salientar que é a primeira entrevista aqui no Gosma MP3. E se você quiser ter um programa mais encorpado, com a gravação melhor, com mais atrações, vai lá no radioaconchego.milharal.org e dê a sua contribuição, que será aceita de muito bom grado e vai ajudar uma galera massa que está trabalhando a todo vapor pela comunicação livre e popular. Vamos para a entrevista. Oi, Davi. Muito obrigado por ter topado participar do Gosma MP3. E eu gostaria que você fizesse uma avaliação desse processo eleitoral do Esporte Clube do Recife, que ontem reelegeu o presidente Milton Bivar por uma margem muito estreita de votos, numa votação com 3 mil votos, isso em termos gerais, por uma diferença de 30 e poucos votos, ele foi reeleito. E uma eleição que o processo foi polêmico, porque tiveram vários adiamentos, algumas manobras de caráter duvidoso da presidência. Se associarmos isso aos péssimos resultados do começo do ano, isso fermentou muito a oposição a Milton. Ainda assim, ele conseguiu a vitória e finalmente essa eleição acabou, porque ela vem se arrastando. Fala aí, Davi. Bom dia a todas e todos, ouvintes da Rádio Aconchego. Bom dia, Diego Vinícius. E falar sobre a eleição do esporte, né? Que é literalmente uma volta de quem já foi, que é a eleição de Milton Bivar, com 1.023 votos. Nelo ficou em segundo com 985, em terceiro Delmiro com 232 e em quarto Eduardo com 119 votos. É como eu disse, é a volta de quem já foi. Para quem não se recorda, Milton Bivar tinha sido eleito presidente do esporte para o biênio atual de 2019-2020, adiou as eleições, o que muita gente julga ser um golpe. Eu concordo em partes, por diversos motivos. Curiosamente, as eleições foram adiadas quando o esporte vivia seu pior momento na Série A, correndo risco grave de rebaixamento. O próprio Milton Bivar já tinha se licenciado, já tinha desistido do esporte para problemas pessoais, é direito dele. Mas curiosamente, quando as coisas, entre aspas, e a gente vai falar um pouco disso mais adiante, melhoraram, ele voltou a aparecer em cena e voltou com algo que para mim é muito sintomático sobre a situação atual do esporte, que é o seu lema de campanha, que é esporte de primeira. Porque se a gente parar para pensar, ele como gestor nos últimos anos, esporte de primeira é nada mais do que obrigação. Para quem nascer, para quem conheceu o esporte na década de 80, 90, início dos anos 2000, o esporte ser de primeira era o normal, era o tipo o habitual do esporte. A gente não pensaria no esporte de segunda. O esporte é um time de primeira divisão. O esporte é um time que deve estar entre os 16 melhores, que não seriam rebaixados, com tranquilidade. Então é curioso você ver um gestor prometer um esporte de primeira, sendo que se a gente pensar, o significado disso é ele estar prometendo o mínimo. Tipo, equipes como Bahia, que estão similares ao esporte, ou melhores atualmente, né? Que eu dei uns 4-0. Bahia, Ceará, os dirigentes que buscam a eleição lá já não prometem um time ser de primeira divisão. Eles prometem outras coisas, prometem um passo além. Com todo respeito, prometer o time estar na primeira divisão é o CSA, CRB, que são equipes. O CSA foi recentemente, mas bate e volta. O América de Natal, até mesmo Santa Cruz, com todo respeito, que são equipes que vão, batem e voltam na Série A. Estar na primeira divisão não é o seu, nos últimos anos, habitat natural. Então é curioso e sintomático essa proposta de Milton, que foi eleita e aceita pelos torcedores, porque mostra uma mediocridade atual do esporte, e mediocridade no sentido de medíocre como médio. O esporte está sendo aceito assim, tipo, esqueçam os vexames, Campeonato Pernambucano, brigando para não cair, não ganhar títulos, ganhou o Pernambucano em 2019, é verdade, mas só vexames na Copa do Nordeste. Esqueçam isso. O esporte, atualmente, a torcida, ou uma parte considerável da torcida, parece se contentar com um 15º lugar, 16º na Série A e ser de primeira. Tipo, cair parece que é o normal. Vencer, ficar na primeira divisão é o além, é uma conquista. Isso é muito triste, assim, a gente pensando em toda a história do esporte. Mas tá aí, Bivar, a questão agora, que muitos perguntam, é até quando ele fica, até quando ele se licencia e Carlos Frederico, que é um vice complicadíssimo, assume. E o que vai ser do esporte agora? E o que vai ser, tipo, o que Bivar vai trazer? O que a gestão Bivar pode trazer? Ele já foi presidente do esporte com êxitos em 2008, quando ganhou a Copa do Brasil, apesar de algumas questões estranhas, como, para quem recorda, Romerito não pôde jogar a final por erro da diretoria. Foi presidente agora com êxito mínimo, ao meu ver, como aquela coisa não fez mais do que obrigação. Muitos falam, ah, mas ele pagou a dívida e tal. Bem, ele entrou já sabendo do rombo e do desastre que foi a gestão Arnaldo Barros. Ele entrou sabendo daquilo com obrigação também de pagar, de quitar. É aquela coisa, se eu quero assumir um clube sabendo que ele está em dívidas, a minha obrigação é pagar as dívidas. Se eu, qualquer candidato, se o candidato a prefeito vai assumir uma prefeitura endividada, ele sabe que tem dívidas e ele assume com a obrigação de pagar as dívidas. Eu acho que isso não pode ser muleta para nenhum gestor. Mas está aí, assumiu, é desejar sorte. Eu, pessoalmente, espero pouca coisa da gestão dele, barra Carlos Frederico, e talvez uma continuidade de fracassos. Que é o que a gente pode esperar como eu falei no início, é ter um objetivo muito pequeno para o que o esporte poderia, que é se manter na primeira divisão. Pô, e é triste. Ou, como alguns torcedores gostam, ganhar cotas de coisas bestas, títulos, conquistas, participações de destaque em torneios importantes. É algo que eu não vislumbro nesses próximos 2 anos. Talvez esteja errado. Davi, quero conversar contigo sobre uma leitura de parte da torcida do esporte que acabou tomando uma repercussão muito grande durante a campanha do brasileiro no ano passado, campanha de permanência, mas de um jogo muito desagradável de se assistir. Confesso a você que boa parte dos jogos do esporte no Campeonato Brasileiro eu apelei para a narrativa da rádio para dar conta de acompanhar o time, porque aquele jogo que eu via na TV ele desafiava a própria linearidade do futebol. Porque a gente via um time que muitas vezes não procurava o gol e praticava o antijogo. Entregava a bola ao adversário. Uma coisa lamentável. Lógico que a gente tem que contemporizar isso com as condições do clube, muitas dívidas. Um dos elencos mais baratos da Série A. E no final deu certo, o Sport ficou, mas ficou essa marca, um futebol de baixíssimo nível técnico. E parte da torcida, voltando ao ponto que eu quero propor, dizia assim: se tivesse torcedor no estádio, esse jogo não seria praticável. E nós teríamos sido rebaixados. Pois bem, como é que você enxerga essa avaliação que coloca a torcida numa posição adversária ao melhor futebol que o time pode exercer naquele momento? Eu falo isso também porque eu sou torcedor de estádio, assim como você. E eu vi a torcida do Sport ganhar vários jogos pro time. Eu acho que sobre esse abraço à mediocridade, como eu tinha falado anteriormente, se responde do que poderia ser a torcida num campo ou não. Eu acho que é válido, é interessante essa discussão, e a torcida do esporte em geral é chata. Só que eu acho que provavelmente seria abraçado o discurso de que o esporte tem um time muito ruim, e de fato tem um time fraco, talvez não o pior time do campeonato. Eu acho que também é uma muleta levantar o Sport como um time, o pior time do campeonato. Você pega um Atlético Goianiense, montou o meio para frente, era o ataque Zé Roberto, tava no Mirassol jogando Paulistão. O Wellington Rato tava no Ferroviário, contrataram por 10 mil reais. Janderson era reservão do Corinthians, assim como Marquinhos é. Ou seja, não tinha nenhum Chico, tava no Mirassol também. Não tinha aí nenhum grande destaque, nenhum jogador caro. Tipo, a questão do esporte ser um time fraco não tá ligado a ter ser um time barato, que de fato era. Mas voltando, eu acho que talvez a torcida abraçaria essa narrativa de um time ruim, de um time limitado, e entenderia o jaizismo, como falam, aquela retranca, aquele tipo de jogo por resultados. Eu acho que talvez fosse essa tônica. A gente tem que lembrar que o Sparta já passou por algo parecido com o jaizismo, que foi o masolismo com o Mazola Júnior. E tipo, em dado momento a torcida aceitou, que quando era o momento da equipe subir de divisão, acho que era aí o que, em 2011 isso. Em 2011 a torcida abraçou aquele estilo de jogo de Mazola Júnior, de retranca, etc. Porque era o que tinha na praça para a equipe subir. E eu acho que talvez isso fosse abraçado. A torcida entenderia. E a gente, voltando para o que eu falei sobre a eleição de Milton Bivar, a torcida acho que aceitou e abraçou o Sport como o mínimo possível, ou o máximo, quer dizer, possível, ficar na primeira divisão. É como se o objetivo, o grande objetivo, a única coisa que ele poderia fazer na sua vida é ficar na primeira divisão, é ser 16º colocado da Série A. Então, eu creio que pode se discutir, mas essa narrativa de que a torcida atrapalharia, o Sport cairia com ela, talvez não fosse tão real. Eu acho que poderia ocorrer. E tudo acaba se encaixando. Você ouvir pelo rádio acaba sendo mais interessante do que ver jogos de esporte, porque foi isso. E boa parte da crônica também aceitou o esporte como um time limitado, que, volto a dizer, de fato era, e que só poderia jogar de uma forma. E que de alguma forma jogou bem, já que conseguiu se salvar, mas com vários detalhes. A gente tem que pensar que o esporte se salvou porque ganhou do Internacional fora de casa, um jogo totalmente atípico, com um cruzamento errado de Patrick que deu certo, com o jogador do Inter sendo expulso de forma burra, enfim, um jogo atípico. Foi o que salvou o Sport, como salvou um empate atípico com o Atlético Mineiro fora. Enfim, mas, claro, foi salvo com méritos, né? Tem times bem piores. Porém, tinham times também fracos, como eu falei do Atlético Goianiense, como, de alguma forma, o Fortaleza conseguiu, principalmente com o Rogério Ceni, depois caiu bastante sem ele, mas que conseguiram montar, conseguiram fazer jogos ok com equipes medianas, fracas, com equipes sem nenhum, assim, sem tanto destaque. Como falei do Atlético Goianiense, ninguém, assim, contratou jogadores de Série D, Série C, e conseguiu. Tipo, não é uma questão só de você ter dinheiro, você ter jogadores sensacionais. O Sport, em dado momento, tinha um certo material humano que dava para, pelo menos, finalizar em gol, finalizar um pouco, tentar tocar a bola, tentar uma certa pressão. O Sport perdeu em casa do Atlético Goianiense, empatou com equipes fracas, empatou com o Goiás, perdeu para o Goiás fora de casa. Um futebol vexatório. Tipo, não justifica você ter um time fraco, ele joga mal ou jogar daquela forma, mas para o contexto justifica, porque era a opção, foi o que eu pensado com o Jair Ventura e que de uma forma deu certo. Então, eu acho que ficou essa, como brinca uma tuta, essa faca de dois legumes, de se optou por uma tentativa de jogo feio, ao meu ver, de alguma forma competente, mas que é totalmente limitador. E aí já pega para o que foi Jair Ventura o início desse ano. Obviamente ele não é o grande culpado, vale lembrar que o Sport começou o ano sem jogadores, sem conseguir escrever jogadores, mas mesmo escrevendo jogadores, o Sport perdeu por Confiança, estava com o time, com o elenco mais ou menos titular, com o Thiago Neves, Dalberto, etc., perdeu por Confiança, e perdeu jogando mal, perdeu Confiança jogando bem melhor. Isso não era algo comum. Eu até comentava em uma rede social que, com todo respeito à Confiança, 4 de julho, times do interior, eram bons para o Sport em geral. O Sport poderia, quando perdia, eram jogos assim para o Ceará, às vezes para o CRB fora de casa. Jogos de derrota mesmo eram para clássicos ou times baianos, assim, pensando em Copa do Nordeste. Normalmente esses times de Sergipe, Piauí nem participava, a gente pega nos anos 2000, início dos anos 2000, eram equipes que não incomodavam tanto, mas obviamente merecem. O Confiança hoje é um time de Série B, estruturado, total mérito deles. Mas, e aí voltando para Jair, não conseguiu. A Jair Ventura não conseguiu. O que fez no final, ou talvez tenha conseguido, mesmo, como eu falei, não sendo o principal culpado das eliminações, ele implementar, tipo, o jaizismo funciona contra o Atlético Mineiro fora de casa. Talvez funcione contra o Santos, contra um Fluminense, mas ele contra o Juazeirense, o Sport tem que fazer outra coisa. O Sport contra o Juazeirense, ele tem a obrigação De ganhar fácil, ganhar simples. É o tipo de jogo que, como eu falei antes, anos atrás não se imaginava esporte tendo tanto trabalho. Esporte contra um 4 de julho em casa tem que ganhar. Independe, contra o Salgueiro. Contra o Central ganhou agora, mas vale lembrar que o Central perdeu um pênalti. Enfim, são jogos que esporte ganharia com certa tranquilidade, independente do time bom ou não. E cuja exigismo recente, tendo seus problemas, principalmente passando pela diretoria, mas também tendo em mãos, não conseguiu evoluir. Tipo, o time do esporte não evoluiu em nada. Ele jogava assim como ele jogava mal, mas conseguia certos resultados em uma Série A, ou jogava na retranca, ele não conseguia jogar tão bem. Ele conseguia, tipo, contra o Ceará, foi 10 minutos mais ou menos jogando bem, e de resto foi atropelado. Contra o Bahia, idem, faz 10 minutos bem, 15, mas é atropelado. São times similares. Contra o Confiança também foi atropelado. Confiança poderia ter ido bem melhor no primeiro tempo. Então, tipo, não funcionou. O que era o jaizismo para 2020, para 2021 não funciona porque ele era um técnico limitado. Atualmente, Jair Ventura é um técnico bombeiro. Se alguma equipe média ou até grande estiver brigando para não cair, talvez seja um excelente nome para salvar do rebaixamento. Vai um. Não sei, não seria agora o Fortaleza, tá brigando para não cair e precisa salvar. Jair Ventura pinta com um bom nome. Ele é um técnico bombeiro, mas ele até agora não conseguiu jogar bem com bons, até com boas equipes em mãos. Vale lembrar que Jair já treinou o Santos, que tinha Bruno Henrique, Gabigol, tinha um ataque bom e ele não conseguiu render, fazer render, mesmo tendo bons nomes. Tem a Rodrigo, que está no Real Madrid, isso agora. É porque é um técnico desse, é limitado. É novo, tenta melhorar, pode melhorar, mas ele só consegue, é um técnico de uma tecla. Ele consegue jogar com um determinado estilo de jogo, que funciona com determinados times, mas que não vai funcionar com outros. Então, tipo, e aí é o que a gente pode pensar do esporte. Esse esporte é um time para, do máximo, talvez com o Jair Ventura poderia ganhar o Pernambucano, mas ganha assim, né? Duras penas. Mas para passar alguns vexames e ficar jogando de um estilo de jogo em que sua eficiência é sempre está sempre no limiar, talvez já a Ventura funcionasse para esses momentos. Mas se busca outra coisa, se busca o time além de apenas só brigar para não cair e de forma bem retrancada, jogando feio. E não ter grandes perspectivas de títulos em torneios como Copa do Brasil mesmo já não teria. Infelizmente, é algo mais difícil. Mas que poderia ter, longe o América Mineiro chegou na semifinal passado ou na Copa do Nordeste. Então, tipo, já aí não parece ser o nome e não vem se mostrando. Perfeito, Davi. Muito bom contar com essas avaliações abalizadas. Com a vitória de Milton, se encaminha a recontratação de Dorival Júnior, que passou pelo clube em 2006. Fez um pernambucano muito bom, foi campeão. Fez uma Série B boa e na reta final foi demitido. Com a saída de Jair e a provável, veja, ainda não foi confirmada a chegada de Dorival, e já foram especulados nomes como Vanderlei Luxemburgo, Hélio dos Anjos. Mas caso se confirme a chegada de Dorival Júnior, o que você acha que a gente ganha e perde com essa troca? Então, e agora a principal possibilidade, o principal nome ventilado é Dorival Júnior, que é o oposto de Jair Ventura. Em geral, ele é um técnico que busca times ofensivos, não necessariamente um técnico de posse de bola, como a gente imagina Rogério Ceni, Fernando Diniz, um técnico de futebol mais ofensivo mesmo, mas tipo, vai, você falando de forma grosseira, sem ficar com tate queijo. É um técnico que vai, tenta o máximo de finalizações possíveis com os jogadores, triangulações, mas tem problemas de exposição na defesa, né? Mesmo na época do Santos, para quem não lembra, ele foi o técnico que iniciou aquele time de Neymar, Ganso, André, Durval e do Dracena, etc. Era um time que fazia muitos gols, mas também sofria muitos gols. Era um time muito exposto. Em outros times que ele passou, ele teve esse problema. No passado, o Atlético Paranaense, de alguma forma, também foi demitido, mesmo sendo campeão paranaense, mas fez um trabalho bem aquém, vendo alguns trabalhos complicados. Mas é um técnico que busca ofensividade. Aqui no Sport, passou em 2006, foi o técnico que montou aquele time com o Duval, o Fumagalli, tinha Anderson Aquino, o Wellington, que batia faltas. Foi o time que subiu de divisão com tranquilidade, com o pé nas costas. Subiu com o Givanildo, ele foi demitido no meio, mas foi todo montado por ele, a equipe. E era um time que tinha bem uma boa ofensividade. Era um time ofensivo, fez um bom pernambucano. Acabou ganhando uns pênaltis, aquele famoso pênalti de Lecheva. Mas o campeonato pernambucano em si foi um time bem agradável. Tinha Geraldo no meio, bem agradável de se ver. E vem agora, tipo, vários anos depois, 15 anos depois, com essa possibilidade, para ver o que tem. Que é, curiosamente, um elenco montado para Jair Ventura. Não é um elenco com grandes qualidades, assim, pode-se dizer, no ataque. Apesar que tem nomes interessantes aí, que talvez ele consiga retirar o melhor futebol, como o Neilton, principalmente, que até agora não mostrou muito a que veio, o próprio Trellis, Toró. É esperar. É um técnico, é uma aposta interessante, é um técnico experiente, é um técnico que tem, eu acho que uma das principais qualidades dele é um bom relacionamento com o elenco, que é algo importante. É um técnico, todo mundo que conhece fala muito bem do caráter dele, do bom relacionamento que ele consegue construir com o elenco e que pode trazer uma perspectiva diferente. Se vai ter elenco para isso, eu não sei, mas pode trazer uma perspectiva de um esporte mais, não posso dizer forte, mas um esporte mais que se imponha mais nos jogos, que consiga ter um controle, um domínio de jogo maior. E como eu disse, tem nomes para isso, tem nomes que se trabalhar direitinho conseguem. Neilton, Thiago Neves, já não necessariamente no melhor da sua forma, mas é um jogador que tem capacidade, tem talento. O próprio Mikael, que foi pro banco de forma injusta até agora, vinha fazendo um início de temporada, o único bom jogador até agora no início de temporada era Mikael, e curiosamente foi pro banco. Tem possibilidades, tem time, e eu acho que pode render algo bom. Outros nomes cogitados eram bem fracos, cogitaram Barroca, que é um nome horrível, que agora não mostrou nada na carreira, seria bem, tipo, desistir do ano se fosse Barroca. Eu acho que dos nomes cogitados, talvez seja o melhor mesmo. Tá certo, Diego? Um abraço a todos e todas. Valeu, Davi. Muito obrigado pela participação. Você tem as portas abertas aqui no Gosma MP3. Espero que você volte mais vezes. Muito boa a entrevista. Gente, eu quero pedir desculpa porque no começo do programa eu anunciei as indicações da semana. Só que na medida em que eu fui montando o programa, eu percebi que ele ia ficar muito extenso. Então, as indicações da semana vão para semana que vem. A gente agora vai para mais um bloco de músicas e vai ter Ludmilla nesse bloco, a rainha da favela. E muito significativo ela estar nesse bloco, por quê? Num reality show muito famoso, rolou um caso de racismo em cima de um comentário de um participante sobre o cabelo do outro. O meu cabelo, ele é crespo, bem encaracolado, e eu sofri bastante quando eu era mais jovem com comentários negativos quando ele estava grande. Diziam que eu estava parecendo um bicho, diziam que eu não lavava o cabelo, entre várias outras coisas. E isso é muito desagradável. Pois bem, quando ela foi fazer um show nesse reality, ela quebrou o protocolo de isolamento total dos participantes e fez um comentário exatamente sobre a expressão do racismo em cima do cabelo, que quando não é liso, geralmente representa um traço da negritude que tem que ser tolhido, ou quando expresso qualquer tipo de comentário negativo tem que ser tolerado. E a gente sabe que não é por aí. Vamos de música e em seguida mais Gosma MP3 aqui na sua, na nossa Rádio Comunitária Aconchego. calça de Chanel, um calor edredom. Você tirou do meu batom. Bom, bom, bom, bom, bom. Uma calça de Chanel, um calor edredom. Você tirou do meu batom. Bom, bom, bom. Relaxa que eu quero você. Relaxa que eu quero prazer. Relaxa que a noite promete. Naturalmente vai acontecer. Eu tô ficando louca, arrepiando todo. Fazer você pirar daquele jeito. Bom, bom, bom, bom, bom. Uma taça de Chanel, um cavalo edredom. Você tirou no meu batom. Bom, bom, bom, bom, bom. Uma taça de Chanel, um cavalo edredom. Você tirou no meu batom. Relaxa que eu quero prazer. Relaxa que a noite promete. Naturalmente vai acontecer. Eu tô ficando louca, arrepiando toda. Tô querendo te pegar gostoso. Fazer você pirar daquele jeito. Bom, bom, bom, bom, bom. Uma taça de Chanel, um calor edredom. Cê tirando meu batom. É bom, bom, bom, bom, bom. Uma taça de Chanel, um colo no edredom. Você tirando meu batom. Bom, bom, bom, bom. Uma taça de Chanel, um colo no edredom. Você tirando meu batom. Meu batom. Uma taça de Chanel, um colo no edredom. Você tirando meu batom. Guess it's easier for you to swallow if I sat and smile. When a female fires back, suddenly the target don't know how to act. So guess what that little boy would do? Making up a few false rumors or two. That for sure is not a man to be. It's matter of days for popularity. He said you only get to be through controversy. But now it's time for me to come and give you more to say. I'm bringing. Call me whatever, cause your words don't mean a thing. Cause you ain't even a man enough to handle what I say. If you look back at history, it's a common double standard of society. The guy can tell the book, the more it can score. While the girl can do the same and yet you call her a whore. Now I don't understand why it's okay. The guy can get away with it, the girl gets named. All my ladies come together and make a change. And start a new beginning for us, everybody say. For my girls all around the world, yeah. Take a deep breath and say, never can, never will. just can't understand. If a guy have three girls, then he's the man. He could even give her some head and sex a roar. If a girl do the same, then she's a whore. But the table's about to turn, I bet my fame on it. Cats take my ideas and put their name on it. It's alright though, you can't hold me down. I got to keep on moving. Two of my girls with a man who be trying to mack. Do it right back to him and let that be that. You need to let him know that his game is whack. And little Kim and Christina Aguilera got your back. Estamos de volta com o Gosma MP3 para encerrar o programa de hoje. Massa a todos que chegaram até aqui. Dá um alô para nós. Vai lá na radioaconchego.milharal.org. Acesse as nossas postagens. Lá o programa fica toda hora disponível. E lá sempre vai estar a lista de músicas que tocou no último programa. E também um e-mail para você entrar em contato, dar sugestão, fazer crítica. Se quiser participar, que maravilha seria. Esse programa aqui é pau para toda obra. Valeu, galera. Até a próxima semana. Acredito que estará tudo normal na Rádio Aconchego. Faltou avisar o seguinte, tem muito programa novo na Aconchego. A grade foi atualizada, então fiquem ligados. É lá no portal que você tem acesso a todas essas atualizações. Além das listas no Telegram, no WPP, que você também pode solicitar sua inscrição e ficar recebendo no seu querido smartphone as atualizações da Aconchego. Valeu mesmo, até semana que vem.